Antes de mais, bom dia a todos. Espero que estejam bem cómodos. Seguramente hoje o tempo até é convidativo para estarmos aqui dentro. Está desagradável, está frio, está com chuviscos e, portanto, penso que tem todas as condições para que internamente façamos, especialmente vocês, façam um trabalho excelente. E, portanto, queria, obviamente, cumprimentar-vos, em primeiro lugar, cumprimentar os seus professores, a nossa vereadora, que, enfim, é muito da juventude. Eu também já fui da juventude. No meu tempo não havia a juventude. E também cumprimentar aqui a doutora Marina Monteiro, que é da TECA, que vai ser uma das moderadoras no nosso painel. E, portanto, como eu estava a dizer, eu também já fui da juventude. Seguramente uma juventude bem diferente daquela que é hoje, mas, logicamente, que também tivemos os nossos quês e os nossos porquês, independentemente de hoje sentirmos que, claramente, existe outros riscos claramente diferentes do meu tempo, pelo menos. Não é? No meu tempo, devo dizer, muito honestamente, que as escolas praticamente nem vedações tinham. Portanto, as escolas eram abertas, os recreios, tudo isto, não, nada daquilo era fechado. Era quase um simples campos de milho ou coisa do género, portanto eram pura e simplesmente abertos. As pessoas iam, nós miúdos íamos para as escolas sem a preocupação dos pais ou dos avós nos irem buscar ou levar. Portanto, enfim, havia pelo menos neste aspecto claramente outro tipo de preocupações que hoje, eventualmente por razões de segurança, enfim, hoje a sociedade é uma sociedade muito mais aberta, muito mais... no fundo, o cidadão comum com mais acessibilidade ao mundo pelo conhecimento que existe do outro lado, como nós costumamos dizer, e obviamente que daí que vivemos hoje no mundo das redes sociais, no mundo digital, no mundo da informação, e como eu costumo dizer muitas vezes, o mundo hoje está online e vocês, logicamente, como jovens, acompanham tudo isto. E, portanto, nós estamos aqui hoje, de facto, no âmbito destas jornadas, que são as 12ª Jornadas da Juventude, a tratar duas temáticas muito importantes. Enfim, a história da mente e o corpo. Obviamente, esperamos todos que ambos sejam saudáveis. E é este equilíbrio entre a mente e o corpo que temos que, no fundo, todos, levarmos a nossa vida e vivermos de uma forma equilibrada. E seguramente os meus caros amigos e minhas caras amigas, se estão cá hoje, como dizia a nossa vereadora, é porque de facto vocês, pela vossa personalidade, têm pelo menos o tal equilíbrio de uma forma que é saudável. E portanto, no fundo, nós, quando se discute hoje estas temáticas e outras, porque, efetivamente, talvez seja um problema. E, eventualmente, o mundo digital, no fundo, muitos dos jovens que temos hoje vivem obcecados pela permanente ligação ao mundo digital, ao computador, às redes sociais. E isto tem um lado, obviamente, bom, mas também tem um lado mau e, portanto, temos é que arranjar o equilíbrio nestas situações. E, portanto, como tudo na vida, o equilíbrio é muito melhor, assim como na nossa alimentação, é o equilíbrio na alimentação que nos dá, obviamente, maior saúde. E, portanto, vocês que são jovens, como costumamos dizer, nós mais usados, costumamos dizer que o futuro é dos jovens, pois com certeza, digamos, eu não tenho dúvidas que o futuro é dos jovens, mas o futuro também se constrói com o presente. E, portanto, aquilo que nós fizermos hoje, quer nós mais usados, como eu costumo dizer, ou vocês jovens, seguramente que é esta simbiose pelo nosso conhecimento, enfim, pela vossa juventude, que se associa e se prepara ao futuro. E, portanto, logicamente que se não prepararmos bem o nosso presente, seguramente a questão do futuro será complicada. E hoje, como bem sabem, vivemos um mundo que é, como eu disse há pouco, aberto, global, concorrencial até. Hoje o mundo está ligado com uma facilidade tremenda. Nós temos N pessoas que, ou conhecemos N pessoas que trabalham fora. Eu, por exemplo, tenho uma das minhas filhas, ou a minha filha, trabalha em Inglaterra, vem todos os fins de semana à casa. Portanto, é como se trabalhasse em Lisboa. Isto há 15 ou 20 anos era impossível. E, portanto, bem, se há 15 ou 20 anos fosse para a Inglaterra, para a zona de Cambridge, trabalhar, e, portanto, que vinha aqui a ilha passar o fim de semana, enfim, era impensável. Eventualmente, se estivesse em Lisboa, também já não vinha, muito menos no Algarve ou em Castelo Branco ou coisa do género. Hoje, tudo isto é fácil. Isto não é um problema. Portanto, isto acarreta dificuldades, mas tem, por outro lado, também muitas facilidades da vida. E temos que, no fundo, conjugar tudo isto. Eu devo dizer que vocês jovens têm hoje, eventualmente, os tais riscos, como eu disse há pouco, diferentes do meu tempo, mas logicamente que somos também jovens, ou fomos jovens como vocês são jovens. E, portanto, no fundo, nós temos é que nos adaptar a cada momento em função da nossa realidade. E, portanto, há poucos anos atrás, alguém pensava num computador, na era digital, tudo isto se faz hoje sem papel, se comunica sem papel, se trabalha sem papel, enfim, temos imagens permanentes de toda a vida, quase toda a gente, nas vossas redes sociais, estão se calhar já alguns amigos ou familiares que já sabem que estão a fazer isto, estão a fazer aquilo. Isto era impossível, digamos, ninguém imaginava uma coisa destas. Portanto, são estas realidades que nós temos que nos adaptar e, portanto, eu acho que os temas hoje, que são extremamente importantes, porque seguramente vos vai alertar para o que de bom tem isto, mas também alertar para o perigo que possa ter. E, portanto, quando nós vemos tantos jovens que já têm situações de dificuldades até de adaptação a tudo isto, de vícios, cuidado com os vícios, em que o jovem se fecha neste mundo digital, não pratica desporto, alimenta-se mal, não estuda, se calhar falta às aulas, enfim, tudo isto é preciso estarmos atentos e alertar para que façamos um pouco de tudo, mas não pode ser só uma coisa, sob pena de, obviamente, nos desequilibrarmos nesta simbiose entre a mente e o corpo. Seguramente que a nossa mente é que nos comanda, mas vocês têm que ter hoje, de facto, este sentimento. E ontem, por acaso, enfim, e apareceu um estudo sobre os consumos de álcool, tabaco e drogas, e, portanto, é preocupante alguns resultados que apareceram. E eu, por acaso, tomei nota que uma em cada 5 raparigas entre os 13 e os 18 anos tomam hoje tranquilizantes ou sedativos. Digamos, é assustador, são um número assustador. Porquê? Para quê? Digamos, algo não vai bem e é preciso que todos nós tenhamos atentos a isso, de forma que vocês, jovens, sejam parte ativa na solução do problema, para que estas situações não apareçam. E, portanto, quando nós vemos nestas matérias, muito mais nas raparigas do que nos jovens, inclusivamente eu também tirei um dado que no consumo de bebidas alcoólicas, bebidas espirituosas, a mesma idade, entre os 13 e os 18 anos, 5,3% são rapazes, mas são 11% de raparigas que consomem bebida espiritual. Digamos, é de facto preocupante e é necessário que cada um de nós pense nestes dados, porque não, seguramente não é bom. E nós temos, para preparar o futuro, não nos podemos esquecer do presente, obviamente. E temos que o cuidar bem e é isso que nós fazemos. E, portanto, no mesmo estudo, a média dos jovens de menos de 18 anos, 10% consomem álcool, droga ou tabaco. E, portanto, 10%. Reparem, em 100 jovens, 10 tomam tudo isto. E, portanto, temos que pensar nisto. E, portanto, meus caros amigos, obviamente que eu não sou moderador, nem sou, enfim, tema desta temática que vocês têm aqui, mas, logicamente, talvez como, por obrigação, como Presidente de Câmara, como é lógico, por outro lado, porque também sou pai, não sou avô ainda, por acaso, mas não sou avô ainda, mas, enfim, com experiência de vida, é necessário que vocês olhem para estes dados, olhem para estes problemas, não como um problema, mas que, no fundo, como uma situação que vocês são capazes de ultrapassar e ajudar o vosso amigo, o vosso familiar, se eventualmente ele tiver alguma, ou estiver metido em algumas situações destas, que vocês, pelo conhecimento que têm, o alertem, no fundo, chamem a atenção para que aquela vida ou aquela forma de vida que têm seguramente não será a melhor. E no amanhã, neste mundo global que temos, é importante que nós saibamos nos preparar bem. Hoje, como eu disse há pouco, o mundo é concorrencial, o mundo é muito aberto. A questão do conhecimento e do saber são essenciais para o nosso futuro, são fundamentais, direi. E, portanto, quando vocês têm oportunidades de aprender mais, de saber mais, não a descuram e, portanto, agarrem essas oportunidades, porque eu não tenho dúvidas, mesmo depois, na segunda etapa da vossa vida, que é o mundo do trabalho, não tenham dúvidas que nesta concorrência que temos, que não vai minorar, que não vai reduzir, eu diria até que se calhar irá aumentar, é necessário cada vez mais que nós sejamos excelentes na nossa vida, na nossa atividade, no nosso saber, porque, porventura, em muitas das situações, o saber mais ou menos, eventualmente, não será suficiente para aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E, portanto, são vós de experiência que vos alerta relativamente a esta matéria, porque muitas das vezes nós sentimos, eu não quero saber disto, isto não me interessa. Não façam isso, porque o saber, como eu disse, é essencial para todos nós. E, portanto, com este mundo, nós temos que, no fundo, vocês que preparam hoje o vosso futuro, têm que o preparar o melhor possível. E, portanto, seguramente que hoje, numa matéria da vossa temática de mente saudável na era digital e o corpo saudável na era digital, enfim, discutam, tirem dúvidas, façam também e apresentem os vossos pontos de vista, porque seguramente irão aprender muito mais. Portanto, eu quero desejar um ótimo dia de trabalho, que dentro deste espírito façam uma análise profunda e que também às nossas escolas da Café da Encarnação, da Nazaré e daqui de Ilhavo, quero obviamente agradecer imenso aos professores e a vocês, logicamente, em primeiro lugar, por tirarem um pouco deste tempo, que não será perda de tempo. Não vejam isto como uma perda de tempo. Eu acho que é um investimento na vossa vida, no vosso conhecimento, quem sabe na vossa mente ou no vosso corpo, no fundo, que aproveitem. Enfim, vocês são do 8º, 9º ano, ainda têm uma vida bastante grande à frente em termos de estudo e, portanto, caros amigos e caras amigas, obrigadíssimo por me estarem a ouvir. E, obviamente, esperar da vossa parte que tenham um excelente dia de trabalho. Eu vou, naturalmente, porque vim aqui só cumprimentar-vos, logicamente tenho muita pena de não estar aqui, de continuar aqui convosco. Seguramente ficam bem entregues com a nossa vereadora e agora também chegou ali a nossa chefe de divisão e, portanto, seguramente que também terão aqui um excelente dia. E, portanto, eu vou ausentar-me e, portanto, ficarão aqui entregues aos nossos moradores. Ok? Obrigadíssimo e muito obrigado, bom dia. Tá.